fintando lento. Sonho um sonho de adulto, minha voz na voz do vento, indo em busca do teu vulto, e o meu verso em pedaços, só querendo teu perdão. Eu me perco nos teus braços e me encontro na canção. Ah, amor, eu vou morrer buscando o teu amor. Vou morrer buscando o teu amor. E bandolim danado, agora las taradas, la noche de mi amor, muqueca de siri. Quiero la estrella de eterno fulgor, quiero la copa más fina de cristal para brindar la noche de mi amor. Quiero la rosa perlada de rocío, el mar, el sol y este cielo tan mío, para brindar la noche de mi amor. Quiero la alegría de un barco volviendo y mil campanas de gloria tañendo para brindar la noche de mi amor. Ah, quiero un querer tan intenso y profundo, y también todo lo hermoso del mundo para brindar la noche de mi amor. Para brindar la noche de mi amor. Quiero un querer tan intenso y profundo, y también todo lo hermoso del mundo para brindar la noche. La noche de mi amor.

e a saudade dele tá doendo em mim. Naquela mesa tá faltando ele e a saudade dele tá doendo em mim. Agora resta uma mesa na sala e hoje ninguém mais fala no seu bandolim. Naquela mesa tá faltando ele e a saudade dele tá doendo em mim. Naquela mesa tá faltando ele e a saudade dele tá doendo em mim. Eu não sabia que doía tanto uma mesa num canto, uma casa e um jardim. Se eu soubesse quanto dói a vida, essa dor tão doída não doía assim. Agora resta uma mesa na sala e hoje ninguém mais fala no seu bandolim. Naquela mesa tá faltando ele e a saudade dele tá doendo em mim. Naquela mesa tá faltando ele e a saudade dele tá doendo em mim. Joel Nascimento. Do programa ouvimos Pedacinhos do Céu, Dominguinhos, Modinha, Orlando Silva e Jacó do Bandolim, La Noche de Mi Amor, Las Taradas, Rosa, Roberto Silva, Ojos Malignos, Marina de la Riva, Chico Buarque, Serenata do Assobiador, Angela Maria, e Naquela Mesa, Nelson Gonçalves, música de Joel Nascimento para seu pai, Jacó do Bandolim. E é uma música que representa bem a intensidade do termo saudade. No fundo, estamos ouvindo Paris Gadio Club, um disco chamado Café do Brasil, Swinging the Choro. A música é Benzinho. Falando em Benzinho, beijo enorme para Gê Muniz, minha comparsa nesse programa, nessa vida, dias 14 e 15 de dezembro. Essa carrapeta estará no Beco do Pinheiro, número 10, ao lado da Oi Futuro, pertinho do Largo do Machado, Rio de Janeiro, sonorizando o mercado. Maiores infos no Instagram, @estilistasindependentes. A feira acontece das 13 às 20, a entrada é livre, inclusive para crianças e pets que são alegremente bem-vindos.

que estou pertinho do céu. Daqui do morro eu não saio, não. Se não tem água, eu furo um poço. Se não tem carne, eu compro um osso e ponho na sopa e deixa andar. Deixa andar, deixa andar. Falem de mim quem quiser falar. E eu não pago aluguel. Se eu morrer amanhã, seu tortão, estou pertinho do céu. Moqueca de Siri, da Rádio Campeche. Agora, Casa de Marimbondo, João Bosco e Aldir Blanc. Disco de Ouro. Tem sempre chame pra quem mexer. Quem sabe com quem está falando? Nem quer saber. Meu samba é casa de marimbondo. Tem sempre chame pra quem mexer. Quem sabe com quem está falando? Nem quer saber. Eu saco bem o tipo e sou de opinião. Que nego que acredita que sempre tá com a razão. Meu samba sempre diz essa não. Se o morro fica fazendo média e aceitando a situação, meu samba chega e de cara feia. A decisão. Eu saco bem o tipo e sou de opinião. Que nego que acredita que sempre tá com a razão. Meu samba sempre diz essa não. Se o morro fica fazendo média e aceitando a situação, meu samba chega e de cara feia. Dá decisão. Do B do Moqueca de Siri. Fita Meus Olhos, Cartola, Dança da Solidão, Bete Carvalho, Minta Meu Sonho, Zeca Pagodinho, Estrela de Madureira com Dorina, Beijo Querida, O dia em que o morro descer e não for carnaval, Wilson das Neves, maior baterista de todos os tempos. Opinião com Zequete e Casa de Marimbondo, João Bosco e Aldir Blanc, de um disco chamado Disco de Ouro, de 1973. Disco fantástico. No fundo, estamos ouvindo o Choro das Três, com o pandeiro convidado, Do Coração ao Bandolim. Toda quarta-feira, a partir das 19 horas, tem a Roda de Choro Xadrez. Rua Isaltina de Assunção Farias, 439. R$7 no trocado até as 21 horas. Fica ali na Vila da Cruz, pertinho do Pico da Cruz. Vai até 11h30, às vezes a roda se abala para a praia. Do Campeche. Eu sou o Conrad Rose, junto com o Gê Muniz. Toda quinta estamos aqui a partir das 8 da noite e no domingo a partir das 11. Tocando músicas que nos sensibilizam de alguma forma, seja pelo arranjo, seja pela letra, pela delicadeza harmônica, pelo papo reto. Enfim, por determinado instrumento, é uma escolha sensorial. Abri a prorrogação do programa com Ney Matogrosso, mais uma música de Cartola. Rádio Campeche 98.3, uma frequência comunitária. Insaboa. Boa.

Muqueca de Siri na Rádio Campeche. Foi Mauaca, agora Ellen Otéria. Angola, Congo, Benguela, Monjolo, Cabinda, Mina, Quiloa, Rebolo. Aqui onde estão os homens, há um grande leilão. Dizem que nele há uma princesa venda, que veio junto com seus súditos, acorrentados num carro de boi. Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver. Angola, Congo, Benguela, Monjolo, Cabinda, Mina, Quiloa, Rebolo. Aqui onde estão os homens, de um lado cana de açúcar, do outro lado vendo a colheita do algodão branco, branco, branco, branco, sendo colhido por mãos negras. Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver, eu quero. Vai acontecer. Zumbi é senhor das guerras, é senhor das demandas. Quando o zumbi chega, é zumbi é quem manda. Zumbi é senhor das guerras, é senhor das demandas. Quando o zumbi chega, é o Muqueca de Siri, que vai do velho ao novo. A música boa, a música de qualidade, é indestrutível, sobrevive ao tempo. Agora um lançamento de Erasmo Carlos, é o Tremendão. A história da morena nua que abalou as estruturas do esplendor do carnaval. Adereços e se vestiu de lua, se banhou de purpurina ainda na concentração. Padecer no anonimato despertou os seus desejos e lotada de alegria se entregou à multidão. não sabia o samba enredo, mas sorriu, sabia até de cor. Uma flor recém-formada, atrevida, linda e sensual. Sob o olhar dos refletores, sempre doce imaginava. Um imenso baile funk, só que era carnaval. Quanto mais a morena banqueava, a galera ensandecida queria mais, muito mais. A morena enlouqueceu a bateria e a cadência foi ficando pra trás. Mas quanto mais a morena banqueava, a galera ensandecida queria mais. Mas a morena enlouqueceu a bateria e a cadência foi ficando pra trás. Tamborins e desencontro enquanto o surdo atravessava. Foi-se os pontos da escola no quesito de harmonia. Pois até o mestre sala e a comissão de frente se renderam aos pobres passos que a morena introduzia. Momentaneamente cega pelos flashes da ilusão, mas o corpo de passista para a fama debutou. Nem pensou quando falava pra uma rede de TV, e foi por causa dela que a escola não ganhou. Quanto mais a morena banqueava, a galera ensandecida queria mais, muito mais. A morena enlouqueceu a bateria e a cadeia. Quanto mais a morena banqueava, a galera ensandecida queria mais, pedia mais. A morena enlouqueceu a bateria e a cadência foi ficando pra trás. Boa cadência da galera. Eu sou um caranguejo, estou de andada. Só por sua causa, só por você, só por você. Uma pessoa muito delicada. Sempre que podia estar perto de mim, ele estava, apesar de a gente não ter muito tempo junto, das viagens, das turnês, mas ele sempre foi um pai muito dedicado e nunca me faltou carinho. Eu até fico um pouco emocionada às vezes quando falo dele, mas é assim mesmo. Olha, não tem uma música certa assim que eu gosto de várias. Mas tem as que despertam minha curiosidade e as que eu me emociono mais. É como Corpo de Lama, A Cidade e Rizoflora. Eu tenho uma curiosidade imensa por essa música, pela história dela. Eu não sei, eu ainda não tenho certeza direito de como é que ele conseguiu fazer esse negócio acontecer. Eu não sei quem é Rizoflora e só ele pode dizer quem é, para quem ele escreveu. Mas é uma música linda que eu sou apaixonada. me regenerar. Isofora, não vou dar mais bobeira dentro de um caritó. Isofora, não me deixe só. Agora Arnaldo Antunes e Francisco França, Chico Sainz. Que preto, que branco, que índio, que? Que branco, que índio, que preto, que? Que índio, que preto, que branco, que? Que preto, branco, índio, que? Branco, índio, preto, que? Índio, preto, branco, que? Aqui somos mestiços, mulatos, capuzes, pardos, mamelucos, sararás, crioulos, guaranices e judarabês. Aqui somos mestiços, mulatos, capuzes, pardos, mamelucos, sararás, crioulos, guaranices e judarabês. Oriento pis, oriento pis. Ameriquita, luz, luz, único caboclos. Oriento pis, oriento pis. Ameriquita, luz, luz, único caboclos. Oriento pis, oriento pis. Ibeiro, bárbaros, índios, ciganagos. Oriento pis, oriento pis. Ibeiro, bárbaros, índios, ciganagos. Somos o que somos, somos o que somos. Inclassificáveis, inclassificáveis. Tupinambucos, América, Arataís e Ouro Bárbaros. Somos o que somos, somos o que somos. Inclassificáveis, inclassificáveis. Somos o que somos, somos o que somos. Inclassificáveis, inclassificáveis. Que preto, que branco, que índio, que? O quê? Que branco, que índio, que preto, que? O quê? Que índio, que preto, que branco, que? Agora voltemos a falar de amor. Josiara com Cordel do Fogo Encantado. O que eu não posso explicar. Delícia. De repente, como tempestade, vem uma vontade louca de mergulhar ao infinito no precipício. Do que eu não posso explicar, a lua vai ficando cheia, me faz ficar cheia também. Muito caliente, semeia meu corpo vestido de nada. Eu quero gente pra fazer da madrugada um samba. Eu quero gente pra fazer da madrugada um samba. Meus poros é minhas pulsam água de desejo, do cheiro, do cheiro, do cheiro que quero dar. Pegue o balde logo, pegue a bacia e os corações eu vou transbordar. Pegue o balde logo, pegue a bacia e os corações eu vou transbordar. É tanto amor que alucina e dissemina no meu cantar. É tanto amor que alucina e dissemina no meu cantar. Pegue o balde logo, pegue a bacia e os corações eu vou transbordar. Pegue o balde logo, pegue a bacia e os corações eu vou transbordar. De repente, como tempestade, veio a vontade louca de mergulhar ao infinito no precipício. O que eu não posso explicar, a lua vai ficando cheia, me faz ficar cheia também. Muito caliente, sem meia, meu corpo vestido de nada. Fazer da madrugada um samba. Eu quero gente pra fazer da madrugada um samba. Meus poros expulsam água de desejo, do cheiro, do cheiro, do cheiro que quero dar. Pegue o balde logo, pegue a bacia e os corações que eu vou transbordar. Que eu vou transbordar. Pegue o balde logo, pegue a bacia e os corações que eu vou transbordar. Pegue o balde logo, pegue a bacia e os corações que eu vou transbordar. Agora mais um lançamento, condução Maria Naidar. Deixe-se levar. Pode dançar colado, mas não faça o tarado. Se eu quero só aquele dois pra lá e dois pra cá. Não venha com a gentileza de um otário, risadinha, esfregadinha, se eu não quero chamegar. Mas também não fique encostado no seu canto, achando que não tem mulher que tá afim de te levar. Na dança feita pra dois, trocar ideia depois, fecha essa boca e deixa o meu corpo falar. Que de repente seu Zé, fico sabendo quem é, e com jeitinho tudo pode conquistar. Na dança feita pra dois, trocar ideia depois, deixa a zabumba e a sanfona triangular. Que de repente, mané, eu me derreto teus pés, e com jeitinho tudo pode conquistar. Deixa te levar, deixa te levar, deixa te levar, deixa te levar, deixa te levar, deixa te levar, menino ou menina, deixa te levar. Deixa te levar, deixa te levar, deixa te levar, deixa te levar, deixa te levar, deixa te levar, menino ou menina, deixa te levar. Mas também não fique encostado no seu canto, achando que não tem mulher que tá afim de te levar. Na dança feita pra dois, trocar ideia depois, fecha essa boca e deixa o meu corpo falar. Que de repente seu Zé, fico sabendo quem é, e com jeitinho tudo pode conquistar. na dança feita caboço. Troca ideia depois, deixa a zabumba e a sanfona triangular. Que de repente, mané, eu me derreto aos teus pés. E com jeitinho tudo pode conquistar. Deixa te levar, deixa te levar. Deixa te levar, deixa te levar. Deixa te levar, deixa te levar. Menino ou menina, deixa te levar. Deixa te levar, deixa te levar. Deixa te levar, deixa te levar. Deixa te levar, deixa te levar. Menino ou menina, deixa te levar. Deixa. Deixa te levar. Deixa te levar, menino, menina, deixa te levar. Deixa te levar, deixa te levar. Deixa te levar, deixa te levar. Deixa te levar, deixa te levar. Menino ou menina, deixa te levar. Moqueca de Siri na Rádio Campeche, agora a penúltima de hoje. Sanfona Sentida. Quinta do Violado, Cezinha e Livi Moraes. Rádio Campeche, uma frequência comunitária. Vem, amor, vem cantar, pois meus olhos ficam querendo chorar. Deixe a mágoa pra depois, o amor é mais importante a dois. Chora sanfona, sentida em meu peito gemendo. Vai machucando e meu peito de amor vai morrendo. Quanto mais choras, me entrego todinho ao amor. E teu gemido disfarça em minha alma essa dor. Meus olhos ficam querendo chorar. Deixa a mágoa pra depois. O amor é mais importante a dois. Chora sanfona, sentindo em meu peito gemendo. Vai machucando e meu peito de amor vai morrendo. Quanto mais choras, me entrego todinho ao amor. E teu gemido disfarça em minha alma essa dor. Agora, um recado da Genileia, uma ilhoa desterrada. Oi, Estepô, já almoçou? Já comece? Já tá com o lombo cheio? Ô, oh, coisa boa, né, nego? Mas não esquece de lavar uma loucinha antes, regar as rosas, mandar uma fotinha do almoço de domingo pra zapzinho da família. É domingo, nego, é domingo. Essa é a Genileia que está em missão na captura do Queiroz, o Laranjão. Chora sanfona, sentida em meu peito gemendo. Vai machucando e meu peito de amor vai morrendo. Quanto mais chora, me entrego todinho ao amor. O amor é mais importante a dor. Chora, sanfona, sanfona sentida. Na prorrogação do programa, ouvimos em Sabuã, em Mato Grosso, Cangoma Me Chamou, Kumawaka, Zumbi, Ellen Oléria, Erasmo Carlos, A História da Morena Nua que Abalou as Estruturas do Esplendor do Carnaval, Risoflora, Junina Evolução, com depoimento de Luiz França, filha de Chico Sainz, Inclassificáveis, com Chico Sainz e Arnaldo Antunes, O Que Eu Não Posso Explicar, Josiara e Cordel do Fogo Encantado, Condução, Maria Naidar, e Sanfona Sentida, Quinteto Violado, Cezinha e Liv Moraes. No fundo, estamos ouvindo o remake de Azougue, DJ Dolores. Tenham todos um domingo de sol, uma semana de paz, saúde, trabalho, força, luta. Carícias, afetos, sorrisos, abraços, beijos, prazeres, orgasmos e saudações rubro-negras. Mandar um abraço pro técnico do Santos, Sampaoli, que se recusou a cumprimentar o Bolsonaro. Acho digno. E um muxoxo pro Renato Portaluppi, técnico do Grêmio, que fica batendo palminha pra esse maluco samba. Valeu. Isso aqui é Flamengo, isso aqui é favela. Voltamos na quinta-feira, 8 da noite. E depois do DJ Dolores tem o depoimento de Chico Sainz falando sobre Josué de Castro, sociólogo pernambucano. Beleza? Boa referência para pesquisas. Grande Josué de Castro. Um beijo enorme, Gê Muniz. Eu, Conrad Rose, mas ela, fazemos essa miscelânea musical, essa brincadeira sonora, esse parque de diversões estupefaciente. Estamos na campanha Mais Beijo na Boca e Menos Arminha, valeu? Fora emissário submarino, fora pedrita, viva o campestre nativo. Viva o Mangue! Caótico, assim, de um estado caótico, mesmo na lama ou mesmo em grandes centros urbanos. Assim, é como se um homem caranguejo saísse de um manguezal, fosse até algum centro urbano, assim, sei lá, procurar outro modo de vida. E de um lado ou de outro, assim, ele sempre é roubado, ele sempre é castrado. E ele sempre passa, castrado os seus direitos, ele sempre passa a necessidade. E da Lama ao Caos é justamente isso, é a cara do Recife, né? É a necessidade que, sei lá, o Brasil passa, as diferenças sociais. E eu cito José de Castro justamente nessa parte. que fala: hoje a zoé, nunca vi, tamanha desgraça. Quanto mais miséria tem, mais urubu ameaça.